Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus amigos queridos e ouvintes deste programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Já estamos aqui para darmos início a este trabalho magnífico, tocando para vocês os grandes sucessos deste grande ídolo da nossa música popular brasileira. Amado comemora este ano 40 anos de uma carreira de muito brilho, de muito sucesso. Saiu o novo CD, saiu o DVD, está todo mundo encantado, não é? Algumas músicas inéditas que já estão fazendo sucesso e também muitas músicas assim que não tinham sido ainda gravadas em CDs e recebido assim um tratamento especialíssimo. Então você vai gostar do CD 40 anos do Amado Batista e do DVD também. Meus amigos, desejo tudo de bom para todos os nossos ouvintes. E para começar, eu trago a primeira música, Olhos Verdes. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim, amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim, amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, sinto contigo criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Edelson Moura. Eu recebi aqui uma mensagem de nosso ouvinte Juvenir, que mandou essa mensagem para o Edelson Moura, dizendo que viu a nossa participação, o nosso alô no programa do Ratinho, quando o Amado Batista estava lá no programa dele. Você é massa demais, Edelson Moura. Obrigado, Juvenil, muito obrigado. E gostaria de ouvir a música igualzinha a você, para mim, para o meu esposo José Fernando, meus filhos Yuri e Fernanda. Eu te ouço pela Grande Rio FM 97,9. de Barra, no Oeste Baiano. Que legal, 97,9, mandando ver com o nosso programa. Diz que lá vai ao ar às 17 horas. Mande um alô para mim. Eu sou fã do programa Amado Batista Juveni. Obrigado pela mensagem. Realmente fizemos uma gravação para participar do programa do Ratinho, homenageando o Amado Batista pelos seus 40 anos de carreira artística, né? Essa idade na vida artística, ela é a idade da águia, né? A idade da... Amado Batista está fazendo a idade da águia. Vocês já ouviram falar da história da águia? Eu vou contar um pedacinho aqui para não tomar muito tempo. A águia, aos 40 anos, ela se renova. Então é que nem o Amado Batista está se renovando. A águia, quando completa 40 anos de vida, ela joga fora todas as penas, arranca todas as penas para que venham penas novas, e ela fica guardadinha entre as pedras para ninguém ver a sua feiura sem pena. Ela fica lá, né, no buraco, lá entre as pedras, para que ninguém veja, né, o seu estado, né, de sem pena. Depois ela sai renovada, bico novo, penas novas, 40 anos, isso acontece com a águia. Assim está acontecendo também com o Amado Batista, né? 40 anos de carreira, está se renovando. Agora é que ele vai começar a carreira dele. Enquanto muita gente está no fim, ele está começando, está recomeçando, né? Agora, Amado, você recomece a sua carreira. Vamos cantar, eu trago agora. Sou igualzinho a você. Mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, de respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Vejo muitas pessoas brigando nas redes sociais em razão de política, em razão de partidos, de deputados, de senadores. Vejo pessoas se degladiando, fazendo inimizades, se xingando, se estapeando por causa de político. Meus amigos, não façam isso. Não vale a pena. Não brigue com seus amigos, não façam inimizade com seus amigos em função desta gente. Eu tenho 41 anos de profissão, ou mais. Porque na verdade eu comecei em 91, mas antes eu já trabalhava com rádio. Eu já ensaiava os meus primeiros passos no rádio e na imprensa. E com todos estes anos de profissão, até agora, eu nunca conheci um político, um deputado, um senador, um prefeito que dissesse assim: eu amo o povo. Pelo contrário, conheci muitos, bastante, o suficiente para me resguardar na minha insignificância, porque eu sou uma pessoa insignificante. Eu não tenho significância nenhuma. Não sou político, não tenho mandato, não quero ser, eu não sou nada. Eu sou um zerinho à esquerda. Mas pela minha experiência profissional, eu acho que eu posso falar com vocês o que eu vou falar. Não se estapeiem, não briguem com seus amigos nas redes sociais, não se ofendam por causa desta gente. Não vale a pena. Sabe por quê? Porque 90% ou mais, 90% ou mais desta gente que está aí eleita, vivendo à sombra do seu mandato, da sua riqueza, da sua fortuna, acumulada com os seus mandatos. Então 90% desta gente, verdadeiramente eu digo para vocês, não gosta do povo. Não ama o povo. Pelo contrário, quando o povo vai no gabinete, o cara já sabe, vem me pedir alguma coisa. Que porre, que porcaria, que gente insuportável. Eu já ouvi tanto isso. Trancado em portas de gabinetes com deputados, com senadores. Vi um eleitorzinho humilde, lá do interior do Piauí, lá do interior do Maranhão, em busca de um socorro, de um pedido, às vezes nem para eles, para a comunidade, para o povoado, para a cidade. E do lado de dentro está o senador e alguns jornalistas, alguns amigos íntimos. Do lado de fora, o pobre coitado, que fica de 8 da manhã às 3 da tarde, esperando para falar com o senador. A cada uma hora, a secretária entrava no gabinete e dizia: o senhor fulano de tal, lá do povoado tal, está aí para falar com o senhor desde 8 horas. E o cidadão lá, o político, o deputado, o senador, responde assim: que porre, que porcaria, que gente enjoada. Entendeu? Então existe um jogo de interesse muito grande entre esta gente. Agora, nós, repito, a culpa é nossa, porque nós não estamos elegendo pessoas. Nós não estamos elegendo ainda. Não aprendemos a eleger seres humanos. Nós estamos elegendo profissionais. Olha, minha gente, existe uma diferença entre profissional da política e existe uma diferença entre o cidadão. Quando você for escolher o seu candidato, não escolha o profissional, aquele que está lá 40 anos sendo deputado. Este é profissional, não queira ele. Queira o cidadão, o homem de bem, a pessoa que você conhece. Troque, troque seu voto. Isso é democracia. Isso é inteligência, é sabedoria, é a gente poder votar na certeza de que estamos mudando, estamos dando chance a outras pessoas. Não pode, dos 500 e poucos deputados, 375 são profissionais de carreira. Como um país desse vai para frente, pelo amor de Deus? Um país que não sabe nem votar. Casamento forçado. Cante pra nós, Amado Batista. Me uni a alguém que eu não queria, forçado pelas leis e a família. Me arrependo tanto, tanto do que fiz. Se houvesse outra vida eu queria, pra poder viver de novo consciente, ter a vida um pouco livre, independente, escolher tudo, tudo que eu quis. Ser um homem, ser maduro e ser feliz. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Estou livre, a liberdade chegou, e aquele tempo de tortura terminou. E o sorriso amarelo que eu tinha ficou bonito e hoje está de outra cor. E lembrando aquela vida desgraçada, é que prefiro ficar mesmo assim sem nada. Eu não arrisco outra vida de casado, melhor sozinho do que mal acompanhado. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil é Delson Moura. Continua o seu programa, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu quero falar agora com vocês sobre o nosso programa de televisão, nosso Humirde. O nosso Humirde programa de televisão. Ele já está circulando no YouTube. Muitas pessoas já estão assistindo, até mesmo na frente dos canais que possam exibi-lo. Muitos canais já cadastrados no nosso site tvestudiobrasil.com. Vamos repetir: tvestudiobrasil.com. Então, se você quiser, na sua cidade, retransmitir o programa do Edelson Moura, ele é disponibilizado inteiramente de graça neste site. O público de casa pode também assistir o nosso programa pelo YouTube ou através do nosso site tvestudiobrasil.com. Não é .com.br, é .com, tvestudiobrasil.com. Então, meus queridos amigos, queremos convidar você para nos assistir e queremos convidar a sua televisão para transmitir o nosso programa, que é uma distribuição gratuita. Ficarei muito contente em poder estar na sua cidade, em poder chegar mais perto do nosso público, agora também através da televisão. Muitos dos meus amigos de rádio estão nos ajudando. Nós já estamos em mais de 20 canais de televisão pelos interiores do Brasil. As pessoas me perguntam quando vai ser apresentado nas parabólicas. Nós ainda estamos negociando, porque pode ser que o programa do Edelson Moura venha a ser apresentado por um grande canal. Claro que todos são grandes, pequeno sou eu, né? Eu sou pequenininho, mas pode ser. Então, é muito cedo ainda, muito prematuro para a gente afirmar qual o canal ou a rede nacional que irá exibir o nosso programa. Mas irá, com certeza. Nós estamos apenas dando um tempo, está muito precoce, muito recente, né, o nosso lançamento. Então vamos ainda avaliar também, porque a nossa proposta seria gravar 12 programas e aguardar para ver o resultado. Então já estamos no quarto. Já gravamos 4 programas, esta semana devo gravar mais 2. Muitas pessoas estão querendo assistir às gravações dos nossos programas em Brasília. Os nossos estúdios estão no Jardim ABC, no Parque das Américas. É perto do Alphaville, minha gente. Então, o que acontece? Quando você for assistir, lá não tem sinalização na avenida. Você procura ali a delegacia de polícia do ABC e é naquela rua da delegacia. É fácil demais. Lá no Jardim ABC, na rua da delegacia de polícia, você vai encontrar lá no final da rua o nosso galpão, onde fizemos os nossos estúdios e o nosso cenário, o nosso auditório, que está recebendo aquelas pessoas de Brasília interessadas em assistir às gravações do programa do Edelson Moura na TV. Você é nosso convidado, pode ir lá. Bomba Atômica é a música que vamos ouvir agora. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Você matou minha esperança e tudo aquilo que eu acreditei, e acertou meu coração de um jeito que nem sei. Só sei que eu senti dentro do peito a explosão. Eu vi você entre mil beijos e abraços como outro amor. Nesse momento a minha vista escureceu de dor. E aí aconteceu, pobre de mim, eu fui parar no chão. Você detonou sobre mim o efeito de uma bomba atômica. Eu fui o alvo perfeito e nessa guerra perdi seu amor. Eu sei que chegou o meu fim, o meu coração foi vencido. Agora já não tem mais jeito, você matou minha esperança e me matou. Você matou minha esperança e tudo aquilo que eu acreditei. E acertou meu coração de um jeito que nem sei. Só sei que eu senti dentro do peito a explosão. Eu vi você entre mil beijos e abraços com outro amor. Nesse momento a minha vista escureceu de dor. E aí aconteceu, pobre de mim, eu fui parar no chão. Você detonou sobre mim o efeito de uma bomba atômica. Eu fui o alvo perfeito e nessa guerra perdi seu amor. Eu sei que chegou o meu fim, o meu coração foi vencido. Agora já não tem mais jeito, você matou minha esperança e me matou. Você detonou sobre mim o efeito de uma bomba atômica. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Conheço um ditado que diz que o sol nasceu para todos. Todos têm direito ao mesmo sol. O sol não é de uma pessoa só. Ele pertence a toda a humanidade. Quando você chega no Japão, pode observar que o sol que está lá, ele é o mesmo que bate no Brasil. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu pensei que o sol de lá era diferente, mas aí eu descobri que o sol dos Estados Unidos é o mesmo que clareia o Brasil, que ilumina o nosso país. Na França não é diferente, eu até tirei muitas fotos no pôr do sol e no nascer do sol na França, para mostrar para os meus amigos que este sol que nós temos aqui, que nasce lá no Maranhão, lá em Sergipe, e que se põe em Mato Grosso, em Rondônia, ele é o mesmo, não existe diferença. Portanto, meus queridos amigos, existe uma coisa que nós não devemos ter: ganância. Não permitir que outra pessoa trabalhe por ganância, não pode acontecer. Não permitir que as pessoas sobrevivam Por ganância, também não pode acontecer. Deixe que as pessoas trabalhem, deixe que as pessoas sobrevivam. Não queira o sol só para você. Deixe que todos possam usufruir do sol. Todos têm direito a usufruir do sol. Eu muitas vezes me pego vendo filmes, reportagens na televisão, ou reportagens nas redes sociais, porque tudo hoje, cada brasileiro é um repórter. Cada brasileiro tem um celular, grava. Então estava vendo lá um filme onde para uma van com 15 policiais ou 20 e mais um carro de fiscalização, apreendendo um carrinho de mão com os abacaxis que um pobre coitado estava vendendo lá na rua. Então aparece o prefeito da cidade e manda que todo mundo vá embora. Porque na cidade quem mandava era ele. E ele estava ali para defender o direito daquele cidadão, que é um direito à sobrevivência. Eu não consigo entender por que é que a polícia, os fiscais, eles se preocupam tanto em perseguir uma pessoa que está vendendo pamonha e deixa os, como é que se fala? E deixa os marginais, os bandidos soltos pela rua. Não consigo entender como o Estado, como o país se preocupa com o vendedor de carrinho, no carrinho de mão de abacaxi que está passando por uma porta e perguntando nas casas das pessoas: você quer abacaxi? Você quer comprar? As pessoas querem prender uma pessoa dessa porque está vendendo ilegalmente o abacaxi. Então eu fico aqui perguntando o que é legal neste país. Legal é ser ladrão da Petrobras? Legal é roubar bilhões de reais da nação e mandar para a China, mandar para as cucuia? Quer dizer que o ser humano, quando você se depara, né, com uma situação dessa, quando você vê uma situação de penúria, de uma pessoa que está tentando sobreviver vendendo banana, abacaxi, pamonha, não é, num determinado lugar, esta pessoa é levada presa porque está praticando este ato? Eu não consigo entender estas leis. Por favor, me façam entender. É ilegal isso. Legal é o quê? É ir para uma esquina, vender maconha, vender cocaína. Aí pode. Aí eles podem agir. Por que vocês não montam esta estrutura policial que está perseguindo o vendedor de abacaxi e não inverte? Vai perseguir o vendedor de maconha e cocaína. Vamos cantar, Amado Batista. Agarra, agarra é a música que vamos ouvir agora. Meu amor, tem que me conquistar a cada dia um pouco mais. Tem que me dar muito amor, tem que gostar de mim e não me contrariar. Tem que ser assim, agarradinho, fazendo me dando beijinho em qualquer lugar, na rua, na praça ou dentro do carro, até lá na sala, longe de seus pais. É nesse agarra-garra, nesse pega-pega, nesse beija-beija que eu quero te amar. É nesse agarra-garra, nesse pega-pega, nesse beija-beija que eu quero te amar. Se você quer meu amor, tem que me conquistar a cada dia um pouco mais. Tem que me dar muito amor, tem que gostar de mim e não me contrariar. Tem que ser assim, agarradinho, fazendo carinho, me dando beijinho em qualquer lugar, na rua, na praça ou dentro do carro, até lá na sala, longe de seus pais. É nesse agarra-garra, nesse pega-pé, que eu quero te amar. É nesse agarra-garra, nesse pega-pega, nesse beija-beija que eu quero te amar. É nesse agarra-garra, nesse pega-pega, nesse beija-beija que eu quero te amar. É nesse agarra-garra, nesse pega-pega, nesse beija-beija que eu quero te amar. É nesse agarra-garra, nesse pega-pega. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos seguindo na apresentação do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Distribuição inteiramente de graça para as emissoras de rádio de todo o país. Nós já somos mais de 800 rádios retransmitindo o Edelson Moura. Por isso que eu falo para vocês, a minha responsabilidade é grande demais. Às vezes eu fico assustado o tanto que eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu falo, naquilo que eu digo. Porque as pessoas, elas ficam com os ouvidos lá coladinhos no pé do rádio e eu não posso falar besteira de jeito nenhum. Todo mundo tem direito de falar besteira. Se bem que eu falo, sim, algumas besteiras, mas as pessoas que já me conhecem, elas sabem, né, quando é besteira, quando não é besteira. Então, quem já está acostumado a me ouvir, as coisas sérias também, elas já sabem, elas já me conhecem. Este relacionamento já dura tantos anos. Nós vamos trazer mais um sucesso do Amado. Quero mandar para todo este público querido de Brasília. Fiquei muito feliz em ter recebido o meu querido diretor da rádio, do sistema de comunicação JK, nos nossos estúdios de televisão, nosso querido Dixon. Também Macho Velho, que está agora como contratado, está participando dos programas de televisão do Edelson Moura e com muita graça, com muita alegria. Então, meus amigos, muito obrigado a vocês, né, pela participação, pela presença em nossos estúdios. Fiquei muito feliz, Dixon, com a sua presença. Que Deus o ilumine, Deus o abençoe e volte outras vezes aos nossos estúdios para nos assistir gravando, né? Explode Coração! Cante pra gente, amado. Hoje eu vou sair de barco, vou remando pelo mar. Quero ver o sol nascer no horizonte verde mar. Quero atracar meu barco à ilha, sob as pedras quero pular. Hoje não sou mais criança, minha alma geme onde andará. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome do amor. Vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome do amor. Vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista Show. Esta música que eu vou tocar agora, eu quero oferecer para o meu amigo Edilson Peroni, lá da cidade de Vilhena, no estado de Rondônia. Ele que é o nosso diretor da Rádio Lobo do Cerrado. Um abraço, Edilson. E quero também mandar para os meus queridíssimos amigos da Rádio Planalto AM, da cidade de Vilhena, Rádio Planalto AM de Ji, Paraná, para toda a rede Rondônia de comunicação, Rádio Rondônia FM, lá de Ouro Preto do Oeste, Rádio Rondônia AM, da cidade de Ariquemes. Mandar o meu abraço para o meu querido amigo Hugo Bacelar, para os nossos diretores da Rádio AM de Ariquemes, da Rádio Rondônia AM. Mandar também o meu agradecimento pelo grande sucesso da nossa emissora e pela retransmissão do nosso programa aí na cidade. Em Ouro Preto do Oeste, meu querido diretor William, também mandar o meu abraço ao nosso Lombardi. Outro dia deu uma empolação nas costas do Lombardi, uma alergia. Ô Lombardi, normalmente esta empolação, ela acontece quando a gente toma leite de sapo. Eu não sei se você andou tomando leite de sapo, porque, rapaz, você ficou parecendo um sapo. As costas do Lombardi tava parecendo as costas de um sapo. Você tomou leite de sapo, Lombardi? Já melhorou, Lombardi? Saúde, meu amigo. Boa recuperação para você, viu? É brincadeira do Edelson Moura. Você sabe que eu amo você, gosto demais de você. Eu quero que você se recupere logo. Mande-me dizer se a mancha já desapareceu aí. De madrugada, é esta música que vamos ouvir agora. Amado Batista, é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista, é show! De madrugada eu cheguei na casa dela com saudade dos seus beijos e ela não quis acordar. Eu fiquei bem chateado com a sua atitude, com meu jeito meio rude. Aí eu comecei a gritar. O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido e comecei a lhe falar. Você não serve para ser minha mulher. Quando quero você não quer, então vamos terminar. Você não serve para ser minha mulher. Quando quero, você não quer. Então vamos terminar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. madrugada eu cheguei na casa dela com saudade dos seus beijos e ela não quis acordar. Eu fiquei bem chateado com a sua atitude, com meu jeito meio rude. Aí eu comecei a lhe gritar. O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido e comecei a lhe falar. Você não serve para ser minha mulher. Quando eu quero, você não quer, então vamos terminar. Você não serve para ser minha mulher. Quando eu quero, você não quer, então vamos terminar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Edelson Moura. A hora do quebra-galho. Muita gente fica rindo comigo porque o nome desta hora é Hora do Quebra-Galho. Eu falo para as pessoas, ó, o cantor mesmo é Amado Batista, gente. Ele é o programa, ele é o dono do sucesso. Edelson Moura é um simples quebra-galho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou trazer agora uma música do meu CD romântico, o último que eu fiz, gravei em 2011 esse disco. Nossa, passa rápido, né? Tá precisando de outro, mas eu ando sem tempo, envolvido com tanta coisa. Agora eu canto pra vocês, Eu Quero Você Para Sempre. Vamos ouvir. Da vida, não leve você pra longe de mim, pois todo mundo sabe que eu te amo loucamente e nosso amor não pode ter um fim. Dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Quero você para sempre, nosso amor ninguém vai destruir. Ele é puro e tão verdadeiro, que me faz feliz. Eu quero você para sempre, nosso amor é carinho e paixão. Eu entrego a você minha vida, meu coração. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Eu quero você para sempre, nosso amor ninguém vai